casaca de couro pra voar. Vem, vem, vem, passarinho, vem anunciar. Vem, vem, vem, a poesia que vai chegar. Vou preparando a chinela de couro pra arrastar. Quem vem chegando é o casaca de couro pra voar. Casaca de couro, eu sou a lenda de assombro, superstição do mato. Sou também o cantar daquele pássaro, a liberdade estendida em suas penas. Mas no palco do chão à minha frente, sou repente, verso, prosa e rima, a resistência que não desanima. Nessa luta, a poesia é o estandarte. Vem, vem, vem, passarinho, anunciar. Vai chegar. Vou preparando a chinela de couro pra arrastar. Quem vem chegando é o casaca de couro pra voar. Vem, vem, vem, passarinho, vem anunciar. Vem, vem, vem, a poesia que vai chegar. Vou preparando.